don't think delírios de Hollywood. Minha mão tá com gosto de batatinhas, vai comer minha mão, seu canibal? Vou, tô com fome. Tamo de volta com o programa Lixeirinha, eu e a Má. Eu sou o Tuizinho. E eu sou a Má. Oh yeah. Semana passada a gente fez um programa especial do Dia dos Namorados, foi bem legal, né? Segundo as pessoas que ouvem, né? Online, assim. Tipo. Para o bem ou para o mal, né? Fica parecendo que faz um ano que já aconteceu, sabe? Uhum. É, mas as coisas hoje, sei lá, atualizam muito rápido. Eu não vejo pejorativa nisso. No quê? Em dizer que a gente é online, sei lá. Não, mas eu, nem eu. É muita façanha, né? Porque com a idade dela, ela já tá conseguindo ter o prestígio de pianistas. Tipo Rubinstein, esses pianistas fodões, assim, da história da música. O YouTube transmitiu ao vivo esse recital dela. E ela tá ali porque ela ficou conhecida no YouTube. Se você digitar piano, assim, no YouTube, a primeira coisa que vai aparecer é ela, assim, tocando Rachmaninoff. Mas não tem pejorativo nisso. Tipo, eu sou online. Lógico, tá tudo ali, né? Não, eu também não acho que... Os conservadores que se fodam, essa é a verdade. Que se morram, né? Vamos dizer assim. Que se matem. E falando em semana passada, né? A gente falou do especial Dia dos Namorados, né? Semana dos Namorados, na verdade, que reprisou domingo. Semana passada eu toquei, fiz um recital de piano e esse recital foi gravado. A qualidade não ficou muito legal não, porque eu gravei nesse radinho que eu costumo gravar minha voz aqui do Lixeirinha. Mas... vale como registro, assim. A gente podia ouvir então duas músicas desse recital. Você gostou do recital? Não. Não? Não gostou? Ah, tá. Entendi. Que pena. Queria ter agradado a todo mundo, assim, tá. Mas nem sempre se pode ser Deus, né? É verdade. Que, aliás, enfim... mas, sei lá, a gente pode ouvir então duas músicas aqui: Drei Groschen Obergeist e depois Bye Bye Birds. Acho que esse é o grande problema de se ter um programa e ser um artista ao mesmo tempo, que as pessoas me encontram aí nesses pontos de encontros de artistas e intelectuais. Mas, por outro lado, é saudável, né? Porque é música. E você quer falar alguma coisa? Você tá quieto. Ai, vai discutir a relação, assim. Discutir a relação online. Online? Tipo, aliás. São tantas coisas, né, que se confunde. Uhum. Publicamente, vai, melhor assim. No ar. Acho que a audiência sobe daí. É, então. Você anda dando dinheiro pro síndico? Se era pra dar, eu dei. Semana passada a gente tava mais prolífico, né? É, era o clima romântico. É, romantiquinho, não é? A gente, a semana a gente não tem nada pra celebrar, assim, né? Não. Nós viemos aqui pra beber ou pra conversar? Pras duas coisas. Eu sei que ontem eu assisti um filme meio claustrofóbico, assim, chama Invasores, com a Nicole Kidman. Eu acho que é a regravação daquele filme Invasores de Corpos, Body Snatchers. Clássico, né? Mas é muito doido, muito sufocante, porque, sei lá, pra quem gosta de, por exemplo, filme de zumbi, acho que vai gostar muito desse filme Invasores. Não tem nada a ver com zumbi. Foi isso que eu senti no Iluminado. É, o Iluminado é foda. Falta de ar, assim, agonia. Fogo no céu. Me recomendaram Amores Imaginários. Curti esse título. E é um filme francês, então... Claro que eu quero ver. Todo filme francês é bom? Olha, eu ainda não vi um que eu não tenha gostado. Entendi. Então eu diria que todo filme francês que eu vi eu também não. É bom. Godard, Godard, Godard. É. É sempre Godard. Nouvelle Vague. Aquele masculino e feminino você assistiu? É uma parte de trilogia, né? Assisti. Ah, olha, acho que foi a única coisa que eu vi do Godard. Masculino, feminino... Nossa, eu vi acho que quase tudo. Tá. Deve faltar pouquíssimos filmes, porque, assim, a filmografia dele é bem extensa, né? Uhum. Mas eu vi, vou te mostrar depois todos que eu já vi. Bacana. Obrigado. Bom, vou tentar tocar uma música minha chamada Dreigroschen Opergeist. Minha chamada Dreigroschen Opergeist. Lixeirinha! tocar uma música, outra música minha das antigas, que eu nunca toquei ao vivo no piano assim, mas. Vamos lá. Girl. programa do Cheirinho, eu sou o Tuizinho. E eu sou a Má. Então a gente ouviu duas músicas minhas que rolou semana passada no meu recital de piano. E pra coroar o bloco, acho que a gente vai tocar mais alguma coisa, se couber. Vamos tocar uma música do disco novo da Regina Spektor? Pode ser? Ué, claro que pode. É, qual, você tem uma preferida? Aquela do barulhinho. Ah, que faz... Só que eu... Só por causa do barulhinho? Não, é porque eu acho legal. E não é só aquela que tem barulhinho, né? Na verdade, são várias que são barulhinho, mas essa é mais... Qual que é o nome da música, assim, você lembra? Então, eu não lembro. Ah, tá. Mas assim, tipo, ouçam um novo disco da Regina Spektor, ouçam um novo disco da Patti Smith. Da Norah Jones também, pra eu ver no frio. Pra ver no frio? É. Comentei com meu amigo, né, que dos novo dos Beach Boys é pra ouvir vendo o sol nascer. Da Norah Jones é pra ouvir no frio. Da Regina Spektor é mais versátil, assim, não diria que é pra alguma coisa. E o da Patti Smith também não. Fiona Apple. O de sempre, né? Problemática, depressiva, melancólica e tudo mais. Mas em entrevistas, ela é muito fofa, assim, muito querida. E o da Tia, o disco da Tia, tem várias histórias legais, assim, vale a pena escutar. Da Tia Patti Smith. É, tem um cover do New York. Tem participação na faixa título, a música é do Johnny Depp. E gravada também com ele e com os filhos dele. Tem música pra Amy Winehouse, pra aquela atriz que morreu ano passado, acho que, eu não sei muito qual é o nome dela, mas Maria Schneider, eu acho. Tem uma música que é pras vítimas de não sei o que, não é? Isso, pras vítimas do tsunami no Japão. Ah, tá. É um disco que fala de morte, da natureza e suas catástrofes, assim. Muito bom, por sinal. Muito bom. Fica a dica. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha, não saia daí.